também nos prejudica em forma de rap. Aqui vai a minha crítica. De esquina há um esquema e vocês têm que se cuidar, pois bem à tua frente algo de ruim pode pintar. Escute meu amigo o que vou te dizer, nós estamos errando, vem tentar combater. A polícia faz a guerra e nós baixamos a cabeça, e você vive apanhando até que o dia amanheça. Agora cruza os braços e pense nesse problema, não adianta fugir. Este é o nosso tema, nós somos obrigados a engolir tudo isso com suas próprias leis e fazendo sua justiça. Eu vou viver, viver, imaginando, imaginando, irei sonhar, sonhar, imaginando, imaginando. Eu vou viver, viver, imaginando, imaginando, irei sonhar, sonhar, imaginando. Imaginar que tudo isso é pura ficção, que tudo era um filme de nossa criação. Imaginar que um novo dia nasce o amanhecer, que a paz, o amor, nós possamos conhecer. Imaginar que a violência não passou de um pesadelo e você possa sentir seu corpo por inteiro. Imaginar que nos seus olhos não existem mais tristeza e que entenda essas palavras que eu falo com clareza. Imaginar que para nós se abre um novo caminho e que troca de uma rosa eu receba um carinho. Eu vou viver, viver, imaginando, imaginando, irei sonhar, sonhar, imaginando, imaginando. Eu vou viver, viver, imaginando, imaginando, irei sonhar, sonhar, imaginando. E de todas essas palavras que eu guardo em minha mente, simplesmente imaginar não me deixa contente. Sonhar e recordar, imaginar não é proibido. Imaginar pode ser um tema de um livro e todos iriam ler, sem saber se explicar. Apenas as figuras todos iriam olhar. Eu sei que cada ano é algo de novo pra aventar, mas sobre a violência ninguém pode parar. Este rap cujo tema é sobre imaginar e se tocar os pais têm o direito de sonhar. A violência é um manto que cobre as consequências, que faz o nosso dia um livro de ocorrência. Eu vou viver, viver, imaginando, imaginando, irei sonhar, sonhar, imaginando, imaginando. Eu vou viver, viver, imaginando, imaginando, irei sonhar, sonhar, imaginando. A violência nos combate e também nos prejudica em forma de rap. Aqui vai a minha crítica. De esquina há um esquema e vocês têm que se cuidar, pois bem à tua frente algo de ruim pode pintar. Escute meu amigo o que vou te dizer, nós estamos errando, vem tentar nos combater. A polícia faz a guerra e nós baixamos a cabeça, e você vive apanhando até que o dia amanheça. Agora cruza os braços e pense nesse problema, não adianta fugir. Este é o nosso tema, nós somos obrigados a engolir tudo isto com suas próprias leis e fazendo sua justiça. Eu vou viver, viver, imaginando, imaginando, irei sonhar, sonhar, imaginando, imaginando. Eu vou viver, viver, imaginando, imaginando, irei sonhar, sonhar, imaginando. Imaginando, imaginando, irei sonhar, sonhar, imaginando, imaginando. Eu vou viver, viver, imaginando, imaginando, irei sonhar, sonhar, imaginando, imaginando. Eu vou viver, viver, imaginando, imaginando. Eu vou sonhar, sonhar, imaginando, imaginando. Eu vou viver, viver, imaginando, imaginando, irei sonhar, sonhar, imaginando.